Rádio USP FM São Carlos, em rede com a Rádio USP FM São Paulo e Rádio USP FM Ribeirão Preto, está colocando no ar Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. Criação, produção, seleção musical e apresentação, Rubens Betting. Pesquisa cultural e musical, Eulália Alonso Betting. Jornalista responsável, Edmilson Lucchesi. Em nosso departamento de operações e gravações, Antônio Carlos, o nosso competente e querido Júnior. Bom dia, ouvintes da Rede USP de Rádio, em São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto. Alô, vovô! Alô, vovó! Agora, pela Rede USP de Rádio São Carlos, São Paulo e Ribeirão Preto, Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade, para que vocês recordem a Era de Ouro do Rádio. Na abertura, nesta manhã de domingo, nós vamos atender esta cartinha que vem do vizinho município de Araraquara, a nossa querida e hospitaleira Morada do Sol. A Araraquara também amanhece o som de Um Jardim, Um Coreto, a Música e a Saudade. E quem nos escreve é Dona Leda Gataz e Dona Celisa Carvalho Gataz. Para elas, Dona Leda e Dona Celisa, na abertura, Gastão Formente, saudoso intérprete da nossa música popular. Em arranjo do Pixinguinha, do poeta Olegário Mariano, De Papo pro Ar. Augusto Calheiros, quantas saudades, quanto talento. Augusto Calheiros, nesta música maravilhosa, que recebeu um arranjo do Radamés, do João de Barro, Mané Fogueteiro. Ainda para elas que residem em Araraquara, Dona Leda Gataz e Dona Celisa Carvalho Gataz, ambas conosco, nesta manhã de domingo. Silvio Caldas, o Caboclinho querido, numa gravação antológica feita no auditório da Rádio Tupi do Rio de Janeiro, arranjo do maestro Calazans. Silvio Caldas canta do Noel Rosa, O Samba Acabou. Pescando no rio de Jereré. Jereré. Tenho peixe bom, tem siripatola de Dacopé. Não quero outra vida pescando no rio de Jereré. Jereré. Tenho peixe bom, tem siripatola de Dacopé. Quando no terreiro faz noite de luar e vem a saudade me atormentar, eu me vingo dela tocando viola de papo pro ar. Na feira, feijão, rapadura, pra que trabalhar? Pra que trabalhar? Eu gosto do rancho, o homem não deve se amofinar. Se